1804, para 2000 pés, legal na 013, autorizada final ILS. Relativo para 2000, autorizado ILS. 357, continua aproximação e forma baixada de travada, que legal na 013. 1-0-3, Formarata, 357. Chegada bom, fica para o nível 080. Passou externo, agora 4 milhas da cabeceira, baixado e travado, TAN 3517. Sente, 3517, livre pouso, pistão a zero, o vento 300 graus, 2 anos. Está autorizado o pouso na pistão no zero, TAN 3517.